crucificar e o batismo esperar. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Compras e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Quando a ele busquei e batizado, Senhor, exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Compras sem paz e satisfaz, Cristo meu mestre verá. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar. Satisfied.